Eu sempre odiei bandido, sempre tive nojo de bandido. Mas o tal do 157, o tal do 157, Mike 01 Rap. Se falaram que realmente penso serem banido, o Spotify não vai deixar subir. Tenho ódio, tenho nojo de bandido. Minha diversão é quando ele tenta resistir. Aí é bang, bang, bang pra cima do capiroto. Tentei acertar na perna, pena que acertou no coco. Ih, alá, Mike com pena de bandido. Sarcasmo é uma de minhas virtudes, a outra é ser agressivo. Não tenho dó de quem, não tem dó de ninguém. Merdas, peso na terra, vai ser habitante do além. Se cruzar o caminho da minha guarnição, virei 24 horas, tô tendo alucinação. Mero movimento seu, entendo como ataque. Frações de segundos definem nome na lápide. Que fique claro, não deu título de assassino. 100% das vezes é o mala que escolhe o destino. 157 é o mais comédia, mais covarde que existe dos artigos. Grave ameaça, a pessoa emprega esses malditos. Abordam na crocodilagem, quem não tem defesa insultam, fazem de vítimas presas. O tiozinho no busão, a senhora que volta da feira, o estudante saindo da escola, os crentes que voltam da igreja. Abordam sempre o mais fraco. 157 é o mais covarde, é fato. E latrocida, mais covarde ainda, além de subtração. Tira a vida da vítima e se preso na cadeia, chuta a porta, mendiga, vira uma puta chorona. Seu funcionário me arruma um de pirona. Não é discurso de ódio nem incentivo a matar. Só que bandido sai do crime só depois de enterrar. Palhaço maldito, quem ri agora é caveira. Se der de frente comigo, encerro tua carreira. Na rua, contra indefesos, contra um motociclista parado no sinal. Vem na crocodilagem, abordando em dois na moto. Sempre dois, aquela covardada toda. Na cadeia, vira cadela.